Comandando voo 1394, pode fazer o pushback do voo. Entrando para o pátio 3, liberando a entrada para decolagem do trip. Comandando voo distante, aqui é a guarda número 2 para iniciar com 394. O trip 5489 está com 52 a bordo, 4 horas de autonomia, é o Terra Salvador. Vamos para trás. Poxa, né? 6141, ingresso a Juliette, portão 62, hein? O 7489, táxi de Apache 3, observa a passagem do Airbus da Avianca, está ingressando no pátio, após prossegue segunda direita, Indy Alpha, quando pronto, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, agora 1015, bom voo e boa tarde. Afirmativo, trip 5489. O posicionamento do voo 1343, destino 3. Guarda, 333. Guarda. Salve, Xanema 210, livrou. Boa tarde, vem Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Boa tarde, não, Alfa, antes da Juliette para ingresso, né, 210. Precisa? Meu pé já pode falar da barra. Zero, contato radar, subo 350. Direto 350, com o Rona 600. Golf Bravo Índia, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 no 0 no meio, Golf Bravo Índia. Alfa Vitor Juliette, frequência livre, reporte no retorno. Mike Eco Delta, mil pés, Manati, reporte livrando o CTR. Mike Eco Delta, reporte lá, livrando. Passando do novo, 5626. Estabilizado. Isso, vai estabilizar. Controle Salvador, é o trip 5489, boa tarde. Boa tarde, contato radar, subo 200. Trip 5489. Sem restrições. Trip 5489. Reporte do rotatório visual com 7, Bravo Kiloisk. vendo Oeste Papa Romeo, frequência livre. Estabilizado o 35626. 626, torre 1895. 1895, 5626. Alba, Ponte Bela Torre, 118-95, altímetro no 0 no 5, tamo boi, boa tarde, boa no 333. Para o táxi 1394, a bordo 170, alternado com a fila 340. Chego bom da companhia, número 2, no Ponte Espera, via Índia e Alfa, Ponte Espera Torre 118-95, altímetro no 0 no 5, tem um bom voo, no 394. Índia e Alfa, no Ponte Espera 18-95, 394, volta mais, boa tarde. Utilizou o posto para você. Confirme. Posto Bravo Índia, utilizado ainda. Posto Bravo Índia, chame a torre 198, decimal 95. 18, 95. O 600, chame Centro Recife, 1285. Centro Recife 2685, voo 1600. Controle o 35489, a possibilidade da presença para a Vitória da Conquista, sim? Não, negativo, só após arco. É isso, muito grato. Alfa, Ponte Quilo até o Pátio 3, posição prevista do Pátio 3, a posição 03. Taxi bem Alfa, Taxi bem Quilo, Pátio 3, posição prevista 03 no Pátio 3. Para o táxi, voo 1924, 140 a bordo, autonomia 0214, alterno Salvador. Principal, Índia e Alfa, esperando 110, torre 118, decimal 95, altímetro no 0 no 5, 1015, com 924, tamo ruim, boa tarde. Taxi Apátio, Índia, chama a torre 1295, ajuste no 0 no 5, obrigado, uma boa tarde. ouvir? Sente Índia Papa Oscar, autorizado direto rotatória, reporte visual com campo. Autorizado. Salvador, boa tarde, voo na 333. 333, contato radar, voo 360. 360, 333. Olha, o... Você vai falar se está visual para 17, não autoriza a base pela direita? Chama a torre 1895. Tá 3561 no Brasil, agora de Copa, só um minuto que prepara a subida Arbor, elefante. E aguardando Arbor, elefante, 3561. Telemetriz 15, cópia. Guarulhos, 3620 está autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após Interceptor, Pesolo 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decola da 10 com curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5536, controle 120 decimal 8. Correto, chama 3 no 5536 no transponder 1208 controle no portão 4, chame pronto, pushback. Tá livre no 4, chame táxi, chama 3 no 5. Brasília, nível 380 está autorizado, via Presolo 17, decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após direto Elefa, aciona 5540, controle 120 decimal 8. Autorizou Brasília, 380, cola 10, curva direita Arbor, transição Elefa, 5540, código 208, controle 3. Eu vi o Pesolo 17, 3561 no portão 8, chame pronto, pushback. Pesolo 17, chama aí. Paulo Salvador, boa tarde. Papapapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, boa tarde, prossiga. É o Oscar Lima Eco, paciente da informação Lima, para Serra Nogueira de Serratango, está no pátio principal, acionado para o número 4. Negativo acionamento. Guarde autorização do acionamento. Tá no pátio 3, é isso? Afirmativo, já estou no pátio principal acionado aí devido ao calor aí pra manter o passageiro já acomodado. E, então aguarda aí a autorização. É, qualquer pátio no aeródromo você tem que solicitar autorização de sol, ok? Tá certo. A Serra Novembro, Serra Tango, confirma a radial de distância de Salvador? Boa tarde. Para Serra Novembro, Bravo Informe, agora de Copa número 2. confirmando se é a November Serra Tango em Minas Gerais. Negativo, é a November Serra Tango, Souto Soares, Bahia. É, 200 milhas na radial 307, tá? 489, chame Recife, frequência 288. 1288, 5489 da 3. Alfa Vitor Juliette, pra siga. Alfadora, boa tarde, é o Oxenem 1142, Cinti da Lima, atualização 370 Recife. 742, agora de cópia Recife, só um minuto, prepara a PUCA. Negativo. 7, Candeias Rotatória e Serra Novembro Mike Eco, qual altitude? Salvador, 1924. 924, contato radar, suba 350. 350, igual 924. Pois, a decolagem curva à direita, ingressando o litoral, corredor Axé. No corredor Axé vai manter restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, acionando o transponder 5512, frequência do controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. O alto ali Maiaco autorizado para a Serra Novembro, Serra Tango, 065, decola da 10, curva direita, corredor Axé, restrito 1.000 pés até o farol da barra. Aciona 5512. Controle 1208, torre 118.95. Acionado, está pronto para o táxi, Oscar Maiaco? Assina o ativo, pronto. 0B? É, 06, a bota. Maiaco autorizado via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Via pátio 3, reportará para ingresso no principal, Oscar Maiaco. Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, pronto, cópia. Romeu, Juliette, Vitor, Charlie, pronto, para cópia. Autorizado para Serra Novembro, Bravo Informe, nível 105, correto disponível, direto a rota, decola da 197, à direita, ingressando litoral, corredor Axé, mantendo restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle, aciona transponder 5464 e controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Do chama torre em chileza em 118 decimal 95, altímetro 10, 15, 615, tem uma boa tarde, Juliette Vitor Charlie. Alfa, ponte espera torre 118.95. Altímetro 1015, bom voo, boa tarde, Xané 63, 1015. Pode ficar 1015, DJ Alfa, ponte espera torre 1895, Xané 63. Solo 3651, posição 8, pushback a Xané 3561, 1-8, está autorizado, seu táxi. Botará táxi 3651. Xané 1142, cópia. 642. Oceaneme 142 autorizado, Recife nível 350, via Upper Whisky 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona transponder 5553, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, via Upper Whisky 58, decolada pista 10, pneu curva esquerda, Puca, Caju, aciona 5553, controle 208, 6142. 42 do Oxané, no 62 eu chamei pronto, pushback. Chama aí. Autorizando ingresso no pátio principal, e vai seguir o Airbus da Avianca, segunda à direita após ingressar no pátio principal, via Índia e Alfa. Quando pronto, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5, tão bom voo. O Oscar Lima Eco. Patrulha, boa tarde, Gol no Meia 48, informação Lima. Gol 648, desça para 2 mil pés, chegada Mare, ajuste 10, 15. 2 mil, Mare, 1015, no Meia 48. Gol no 394, chame Centro Recife, 13325. 385, boa tarde. Gol 924. Chame Recife 12685. 2005 no 924. Autorizado do atendimento 3154. Autorizado.